formosos sobre a terra são os pés dos que buscam ganhar almas para o Senhor. Lá do céu o nosso Deus contemplando está, com a resposta nos seus lábios para dar aos que anunciam, aos que se propõem nesta obra trabalhar, 100 vezes mais aqui na terra ganharão. Concede-me, Senhor, trabalhar pra tua glória, pois foi com muito amor que tua causa eu abracei. Eu quero anunciar ao meu povo a salvação, pois vejo os campos embranquecidos já estão. Quão formosos sobre a terra são os pés dos que buscam ganhar almas para o Senhor. Lá do céu o nosso Deus contemplando está, com a resposta nos seus lábios para dar aos que anunciam, aos que se propõem nesta obra trabalhar, 100 vezes mais aqui na terra ganharão. Concede-me, Senhor, trabalhar pra tua glória, pois foi com muito amor que tua causa eu abracei. Eu quero anunciar ao meu povo a salvação, pois vejo os campos embranquecidos já estão.